Now we waiting for start. You that listen me with guys, I hope a little bit you we play some. Just organize some things. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, isto é muito natural. Que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografia. The second part or just the first part? Okay. Just first part. Desafino, amor. Ok. Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Igual assim. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, isto é muito natural. What the BPI is better? Saiba que sem mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. One, two, three, four. Se você disser que eu desafino, amor, Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Primeiro. Se você insiste em classificar comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar Thank you, Darius. See ya. Was fun. It's a little hard to play songs this type. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.